O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? Ele confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram: quem és tu, então? Tu és Elias? Respondeu: não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe: quem és, afinal? Que dizes de ti mesmo? Ele declarou: eu sou a voz de quem grita no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Eles perguntaram a João: por que então batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu: eu batizo com água, mas entre vós alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, e do qual eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A atuação de João Batista suscitou muitas dúvidas. Não dava para enquadrá-lo como Messias. E João não tinha essa pretensão. Jesus era o Messias e João tinha consciência disso. João tinha consciência de que veio preparar o caminho do Senhor. Mas mesmo assim as autoridades foram perguntar: João, tu és o Messias? Ele disse: não, não sou. João preparou o caminho do Senhor. Agora é hora de João desaparecer. Agora é a vez de Jesus. Sabe, quando eu vejo esses textos bíblicos, me vem muito uma reflexão. Se tudo que fazemos, o nosso serviço, a nossa doação, nossa entrega, está nessa atitude de João, fazer por Jesus. Inclusive, não faz muito, eu preguei sobre isso. Se temos o discernimento que às vezes é hora de sair de cena, de desaparecer, para que Jesus apareça. Um discernimento muito necessário. Mas eu quero hoje convidar você a dizer: entregue sua vida nas mãos de Jesus. Entregue suas vidas na mão do Pai. Entregue suas vidas no Espírito Santo. Entregue sua vida na mão de Deus. Que corre pro mar, fez a terra, o fogo, a água e o ar, fez alvorecer, fez o despertar e ensinou ao mundo a conjugar o verbo amar. Se ele fez tantas coisas, você acha que não pode fazer por você? Transformar, basta você acreditar que tudo pode se modificar. Se ele fez tantas coisas, pode fazer mais por você. Fazer mais por você, é só entregar. Hoje é primeira sexta-feira do mês e eu queria que você pegasse essa água. Toda hora da misericórdia nós somos convidados a pegar a água, mas hoje de modo particular. Eu dou a bênção da água e depois eu convido você a aspergir essa água abençoada sobre todos os cômodos da sua casa, dizendo: Senhor, eu consagro a minha família. Jesus, eu consagro as pessoas que amo. Senhor Deus, Jesus misericordioso, entrai no quarto, na sala, na cozinha. Afastai para longe das casas, dos apartamentos, discórdia, desavença, briga, bala perdida. Sagrado Coração de Jesus, seja o único a reinar dentro do meu lar, dissipando mentira, adultério. Sagrado Coração de Jesus, que todos os meses, todos os dias, todas as horas possam ser vividas na tua presença. Ó Deus, abençoai essa água e essa água benta que será aspergida em casa, no ambiente de trabalho, possa nos lembrar que somos batizados e pertencemos a ti. Senhor, que esta água aspergida afugente toda a força do inimigo, purifique o lar, purifique os corações. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, sede a nossa salvação. Sagrado Coração de Jesus, eu confio e espero em vós. Senhor Deus, abençoai, santificai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.